Salvador, UFZ 7187, portão 3, autorização para o galeão. De 5717 para o Galeão, nível 340. Eu tenho aprovado a informação em curso, é a Golf. O senhor está ciente que a pista vai ser liberada somente em aproximadamente 8 minutos, senhor? Afirmativo, está ciente. Nosso horário de decolagem, na verdade, é o 08 da próxima hora. E está ciente a informação Golf, o 5717. Correto, o senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia. Objeto 5717, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, via Peruísque 50. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 119.35, aciona 5150, objeto 5717. Autorizado no nível 340 para o Galeão. Via Upper Whisk 50, decola da pista 10, cumprindo a Dael, Leda, após Bidev. 119.35 é o controle, 5150 é o transponder. 5150, protegimento correto, objeto 5717, no portão 3, chame quando pronto para o posicionamento. Chamarei quando pronto para posicionamento no portão 3, web 5717. Bom dia, amigo, obrigado. Salvador, UFJet 6749, na portão 4, feedback acionado. Livre no 4, 6749, chame taxa. Camara. 3601, posição 09, para o pushback de acionamento. 3601, no portão 9, autorizado para o pushback de acionamento, senhor Schmitaxi. Câmara para o táxi, 3601. Para o táxi, objeto 6749, está com 722 a bordo, 4 horas e 12 de autonomia, alternando Galeão. 1220402, Galeão, isso? Afirmou, 6749. Copiado 6749, autorizado o táxi até o ponto de espera pistola 0 via Engenhão, foi justo no 015. Mantenha a posição do ponto de espera aguardando a perfuração da pista, senhor. Autorizado, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera, aguarda a liberação da pista, via 6749, ajuste no 015 agora. De espera da 10, pronto, objeto 6749. Copiado, senhor, então aguarde um momento. Aguardando 6749 também. Trans 6749, autorizado a linear e decolar pistão 0, vento de 190 graus, 119, justo 1015. Além de decola, cabeceira no 0, objeto 6749. Salvador, o gol 9032, cruza 180 para 150. Gol 9032, aciona a identificação, desça para 2 mil pés, chegada a Mari, ajuste 10 no 5, procedimento LS X-ray, pista 10. Desça 2 mil, ajuste 10 no 5, gol 9032, solicita o LS WIS, pista 10. Autorizado Serra Vitor 366 para 2500. Para 2500, autorizado Serra Vitor 366, com 9032. Jet 5896, pronto para pushback, acionamento, portão 5. Presidente no 5, aguarde para o posicionamento 5896. Aguardando. 6749, decolou 01, chama agora o controle de Salvador em 1.9.35, senhor, bom voo. 935, obrigado. .896 da Webjet, eu tenho o Airbus da TAM, prestes a pedir para o táxi que efetuou o pushback já alguns minutos do portão 09, assim que o mesmo passar à sua frente, eu iria autorizar o seu, correção, assim que o mesmo passar a sua cauda, eu iria autorizar o seu pushback, ok? 7, pós-09, então vai autorizado o pushback do 59. Muito bem, então correto, em quadração com Ypsilon, após passagem do Airbus a cauda, tem livre funcionamento, chame táxi 5896. Chamarei táxi, 5896, faz passagem da aeronave, o Webjet, para o nosso. Corre, Tan 3601, acionado. PAB 76, alterna Galeão, com 4 horas e 30 para o táxi. Senhor, mil perdões, estava ouvindo intermitente a mensagem, por gentileza confirme. Galeão 076 a bordo, 4:30 de autonomia. Afirmativo. Copiado, TAN 3601, táxi aprovado via pátio principal Juliette Alfa, ajuste no 095, chame pronto para decolagem do ponto espera pista no 0, TAN 3601. No 095 via pátio Juliette Alfa, chamada pronto, TAN 3601. Autorizado, Webjet 5749. Webjet 6749, contato radar cruzando 5 mil pés, suba nível 340, autorizado da El. Autorizado da El. Solo, Webjet 5707, portão 3, pushback, acionamento. Portão 3 aprovado, posicionamento. Webjet 5707, chame pronto para o táxi, senhor. Chama táxi, Web 5707. Cessna 3601 está pronto no ponto de espera da Alfa. Cessna 3601, autorizado alinhar e decolar. Pistão 0, vento de 190 graus, 1-1 no nosso. Alinha e decola, pistão 10, vento 3601. Objeto 5896 para o táxi com 58 a bordo, 3 horas, alterna Galeão. 3 horas, Galeão, confirme somente para B. 54 a bordo. 04 a bordo, copiado, autorizado táxi via Juliette Alfa, deu ponto de espera, pistão 0, objeto 5896, ajuste 1015, chame pronto para decolar de ponto de espera do Deixer. Center, estado 05, chamarei o ponto de espera da 10, pronto para decolar, 5896 da web. Centro 3601, decolou a 09, chame agora o controle em 1-9, decimal 35, senhor, bom voo. 935, bom dia, obrigado. Controle, Salvador, muito bom dia, Centro 3601. Estou 3601, bom dia, contato radar, subnível 360. 360, solicitado direto da Elda, presente, senhor? Autorizado. Autorizado, direto da Elda, 3601, cara. Voo 9032, agora 5 milhas de ar, Vitor 366. Autorizado ILS. Autorizado ILS, voo 9032. Solo objeto 5717 com 143 a bordo, 3 horas e 40, alterna com fins. Copiado 5717, autorizado em Alfa até o ponto de espera, pistando 0, ajuste no 0 no 5. Chame pronto para o decolagem no ponto de espera da 10, objeto 5717. E aí, chama pronto para o ponto de espera da 10, objeto 5717. Salo Salvador, muito bom dia, o objeto 5808, ciente da Golf, pronto para cópia. Bom dia, 5808, aguarde cópia, senhor. Chame pronto para o pushback, solamente, formação hotel. Aguarde, 5808. Posso dar um zero pronto, 5896 da web. Objeto 5896, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento de 190 graus, 03 nós. Decolagem dando zero, objeto 5896. Escândalo 0 F, 59 B. Seguinte. Gol 9032, tráfego avistado, ajuste no 095, cheque 30. Ajuste baixado no 095, 9032. Gol 9032, tem pouso autorizado, senhor. Pista no 0, vento 190 graus, 139, ajuste 1015. Tem pouso, pista no 0, gol 9032. Web 5717, está no ponto de espera da 10 e pronto. 5717, mantém o ponto de espera. Mantendo. Web 5896, decolou agora o Zuno 3. Chama agora o controle Salvador em 119 decimal 35, senhor. Bom voo. 0935, bom trabalho, 59 da web. Salvador, bom dia, 5896 da webjet. 5896, bom dia, contato radar, subnível 340. Sessão 340, 5896 da Webjet. 3601, chame Recife, 1288. 288 da 3601. Coletores da linha direto da Elpro, 5896 da Webjet. Autorizado. Autorizado da Elpro, 5896 da Web. Jet 5717, ali mantém, pista no zero. Ali mantém no zero, Web 5717. O 9032 no solo, zona 6, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via alfa, chame para ingresso na Juliette nesta frequência, gol 9032. Direita via alfa, chamando para ingresso na Juliette, gol 9032. Objeto 5717 autorizado a decolar, pista no zero, vento 180 graus, 09 nós. Iniciando na 10, objeto 5717. Web 5896, chame centro Recife 288. 288, bom dia, senhor. Bom trabalho. 5896. Bom dia. Jet 57 no 7, decolou no 8, chama agora o controle em 1 no 9, decimal 35, senhor, bom voo. 35, boa, Web, 57 no 7. ...032, autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, voo 9032. Webjet 5808, pronto para cópia? Afirmo. Objeto 5808 autorizado para Sierra Bravo Golf Oscar, nível de voo 340, rota.